Ei, mais sábio do que os homens têm sido os pássaros, que enfrentam as tempestades noturnas e o inverno. Têm seus ninhos e habitat destruídos e danificados. Sofrem perdas, dilaceram suas histórias. Pela manhã, se deparam com todos os motivos para se entristecer e reclamar. Mas eles simplesmente cantam, agradecendo a Deus por mais um dia. Que seria de mim um pássaro de asa cortada, sem canto, sem encanto, sem manhã, sem alvorada? Como um detento a ver o vento e não poder voar, observar o ninho sem poder me aconchegar. Sou pássaro e canto porque vem de dentro da alma e sinto, vez em meio às crises, esse é meu instinto. Bater as asas sem limites pra conquistar, avante. Não se entregar quando chegar inverno congelante, neblina que ofusca a visão, frio que me maltrata, lenta articulação. Enferruja minhas asas, vida e suas estações, com elas suas lições, mesmo com tribulações, ventos e turbulações. Espere em Deus que é Pai, confiança e nada mais. Crer que amanhã chega a primavera e me traz o nascer das flores, o findar de minhas dores. Um vale cheio de cores, orvalho de gotas e colores, acompanhado de uma bela manhã iluminada, onde minha sinfonia é entoada. Ao rei que me fez livre, me livrou da esmola diária, me dando mais que alpiste e goles d'água. Mais do que riqueza, amor, mais do que voar prazer, mais do que canto louvor, razão para o meu viver. Mais do que canto louvor, mais do que voar prazer, mais do que riqueza, amor, violeta que a cada dia vem me faz lembrar que só o respirar já perdi o direito de calar. E os motivos que pra mim para teria, mas a cada 10 me faz lembrar o porquê tenho vida. Estrela da manhã que alegra meu amanhecer, em cada horizonte um desafio pra vencer. Os frutos que me alimentam e me fazem crer que Deus não se esqueceu de mim, por menor que eu seja. Eu vi o mesmo quando eu dentro de uma gaiola vivia e triste era o meu canto. Ou ainda que eu tivesse perdido as forças, a esperança de voar de novo. Existe a razão pra viver, alegria pro meu cantar. Hoje é pra te agradecer por ser mais do que o céu pode me dar. Eu quero o prazer de voar bem alto, observar de longe o verde, o cinza do asfalto. Saber que o vento forte vem, mas que é passageiro, e que só tu, Deus, me livra do passarinheiro. Nem mesmo o nevoeiro impede que o Senhor me veja. Saber que isso requer de mim mais força na peleja. Astúcia de um falcão, a lembrar de um pica-pau, da águia a visão e humildade de um pardal. Mais do que canto louvor, pássaro e canto, porque vem da nossa alma. E já senti a depressão e dor de ver minhas asas cortadas. Liberdade privada pela mão de um ser humano. Dia sem diferença entre verão e outono. Monotonia até meu grande criador chegar, me presenteando com céu azul e poder de voar. De norte a sul, colorindo as nuvens com história. Grato eternamente por ter me tirado da gaiola. Como um pássaro, assim meu Deus quer fazer em sua vida. Fazer voar bem mais alto, te fazer entender que voar alto não significa olhar as pessoas de cima, mas sim compreender que o seu único papel lá em cima é atrair o olhar de quem está embaixo para o alto, sabendo que só de lá vem o socorro. Só do alto vem a salvação e a liberdade. Sou pássaro e